Me faça sentir um pouco melhor do que da última vez que eu estava contando para o Rubens aí, que eu ia ter que dar uma aula péssima. Eu não estava muito bem, inclusive cheguei em casa, tive uma falta de ar e tal. Hoje eu estou me sentindo bem melhor, graças a Deus. Mas para a gente então, não foi péssimo, não. Graças a Deus. Eu fui ajudado. Boa. Com certeza. Mas hoje, então, conforme a nossa programação, vamos falar de estrutura, que é um elemento fundamental para a composição do roteiro. Tem um roteirista americano, tem o nome dele aí. Porque eu vou mostrar logo para vocês, que eu trouxe hoje, eu não trouxe a jornada do escritor. Alguém foi atrás da jornada do escritor? Não. Eu tenho só como o download, não. Só o... Você devia ler a jornada do escritor. Porque como você já conhece o herói de mil faces, o que é o jornada do escritor? É o herói de mil faces adaptado para a técnica de roteiro. Então, você é um filé, porque você já sabe, né, da origem da coisa e ver como é que o cara, né, adaptou aquilo para como um manual, um guia para a feitura de roteiro. Né? Então, esse aqui é o meu livro. Esse aqui é o meu livrinho. Está sendo relançado. Está sendo relançado. Provavelmente não com essa capa, porque essa aqui é a capa da Record. E essa outra editora vai fazer diferente. Você vai fazer noite de autógrafos, alguma coisa assim? Vai ter uma noite. Vai? Vai ter um lançamento. Espero que todos vocês lá. Com certeza. Que vai ser na Travessa de Botafogo. Aquela daquele. É, que tem aquele cinema. Cinema do cinema. Que tem o cinema. Nossa, muito bom. Ah, no Botafogo? É. Olha só, onde era a antiga Cias. Não, é ao lado. Ah, tá. Tem aquele núcleo complexo de cinema. Tá, eu sei qual é, eu sei se é. É perto da... É um roteirista americano chamado William Wolf. E perguntaram para ele o seguinte, na entrevista perguntaram o seguinte, qual as três coisas que são necessárias para fazer um bom roteiro? Ele disse assim, primeiro, estrutura. Segundo, estrutura. Terceiro, estrutura. O negócio da tal estrutura parece que resolve tudo. Então nós vamos ver essa questão de estrutura, que é, conforme a definição do Lucille Field, é a relação das partes com o todo. Isso é estrutura. Existem as diferentes partes do processo do desdobramento da história dramática. Então, essas diferentes partes, que relação elas têm com o todo? Aonde elas se colocam no todo? Que parte do todo elas ocupam? Então, é como se relaciona o todo com essas partes. Né? Essas partes são constituídas de conjuntos de cenas ou de pontos específicos da trama. Então, começa com um conjunto de cenas que se chama exposição, ou apresentação, ou introdução. Exposições, porque expõe para o espectador as condições em que a história vai acontecer. Ela apresenta a apresentação, apresenta os personagens principais, os que vão exercer a ação. Ela informa sobre que lugar acontece, que época acontece, essas informações são necessárias para o espectador poder acompanhar a história. Né? Então, elas vêm numa primeira parte da estrutura em que existe um equilíbrio de forças. Tudo parte de um estado de equilíbrio. E equilíbrio. Esse equilíbrio é rompido pelo famoso incitante, demoro sempre a lembrar assim, mas hoje estou com a cabeça melhor, estou me lembrando mais facilmente. Um incidente incitante, que eu prefiro chamar de ataque, porque acho mais simples, acho mais bonito chamar de ataque, porque essa moda de incidente incitante. E tem uma relação musical também, né? Porque quando a música começa, é um ataque, né? Quando começa um novo movimento da música, um novo ataque, né? É. Não é assim que se chama? Um ataque, né? Então, é o ataque da ação que vai fazer história. É esse incidente. Por exemplo, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, a parte de posição de Romeu e Julieta, a gente fica sabendo que a história se passa em Verona, no século não sei quanto, não me lembro, muito tempo atrás, e que nessa época tinham duas famílias importantes, ricas, os Montecos e os Capuletos, mas que se odiavam de morte, e viviam brigando e se matando. Era uma coisa furiosa entre Montecchio e Capuleto. E depois apresenta um Montecchio que é um rapazinho, que tem coisa de 16 anos, coisa assim, chamado Romeu, que está com os amigos e ele está muito triste, porque acabou o namoro com uma moça que ele achava que amava por essa vida. Ele é chamada Rosalind. Rosalinda tinha dado um pé na bunda do Romeu. O Romeu está simplesmente arrasado. Aí nós ficamos sabendo, apresenta o Romeu. Apresenta o Romeu, é um jovem romântico, né? Que vive no coração. Aí os amigos, e inclusive o primo que era muito amigo dele, Mercúcio, né, disse, para com essa frescura. Vamos aí, vamos aprontar algum hoje à noite. Olha, vai ter uma festa na casa dos Capuletos. Vamos penetrar lá, mascarado. Coisa de garoto de 16 anos, por dia. Adolescente, né? Aí depois apresenta a Julieta. A Julieta está fazendo aniversário, está fazendo 15 anos de idade. A Capuleto, Julieta Capuleto. E os pais estão fazendo essa festa. Comemorar o aniversário dela e tudo. Já tem um pretendente em vista, que é um tal de Paris, é um nobre lá que gosta da Julieta e os pais fazem gosto, tá, em casa desse Paris e tal, e vai ter a festa. Tudo isso é exposição. Tudo isso é equilíbrio. Está tudo certo. O equilíbrio não em drama não significa que seja uma situação necessariamente pacífica. Pode ser uma situação belicosa. Uma história que se passa numa guerra. A exposição vai mostrar combate, gente morrendo, sangue espirrando para todos os lados. É o equilíbrio daquele momento, é esse. Então, o equilíbrio que há em Verona é do palco B entre Montecchio e Capuleto. E a primeira cena já é uma cena violenta, porque é uma cena que o pau come. Né? Entre os Montecchios e os Capuletos. Aí, no baile, cruzam-se os olhares do Romeu Montecchio e a Julieta Capuleto. E eles se apaixonam à primeira vista, instantaneamente. É um milagre romântico, aquela coisa assim. fica evidente para o espectador que nasceram um para o outro. Vão se amar para sempre. Na adaptação do West Side Story, que foi uma adaptação para o musical, o Robert Wise, que é o diretor, cortou o som todo. Todo o som deixou tudo em câmera lenta e só existe por meio direto, um olhando para o outro. O que é que significa essa paixão avassaladora entre dois jovens que deviam ser inimigos mortais? O Romeu tinha que odiar a Julieta tinha que odiar o Romeu. E, no entanto, ele se apaixona. É um desequilíbrio completo, a situação de equilíbrio exposta se rompe completamente. Então, esse é a segundo elemento estrutural. Primeiro foi a exposição, que é um conjunto de cenas, e esse é um ponto definido da trama, o ataque, o incidente incitante. Daí por diante a ação começa. Qual é a ação? A ação é que Romeu e Julieta querem viver juntos. Querem ser um no outro. Em outras palavras, eles querem se casar. Então eles conseguem dois aliados. Quando se fala de personagem, a gente vai ver. E tem essa categoria de auxiliares, protagonistas, antagonistas, auxiliares, etc. Que é a Aia da Julieta e um Frei Lourenço, que é amigo do Romeu. E aí começa então essa parte da complicação, porque já complicam querendo casar. Complicam casando, porque o Frei Lourenço diz, eu vos declaro marido e mulher. Mas a complicação continua, eles passam uma noite juntos, a única noite de Romeu e Julieta. De manhã o Romeu sai, fica sabendo que houve mais uma briga na praça de Verona entre Capuletos e Montecchio, e Teobaldo, primo de Julieta, matou Mercúrio, primo de Romeu. O Romeu fica uma fera, corre atrás do Mercúrio, mata o Mercúrio. Tem uma frase, que é, tem várias frases de Shakespeare que são minhas favoritas, até uma delas, que o Romeu diz assim, I am the destiny's fool. Eu sou o bobo do destino. No estado do Canaforte, traduziu para eu sou o joguete do destino. Talvez porque achar não, o público o brasileiro não vai interpretar a palavra bobo, porque era bobo da corte, né? Sim. Eu sou o bobo do destino, o palhaço da corte do destino, do rei destino. Aí eu tenho que sair da cidade, aí vem as complicações todas. A complicação é a parte da trama, propriamente dita, do roteiro. É a teia que vai se tecendo. Por isso, a complicação é a parte mais extensa da estrutura. A relação com a estrutura, ela tem esse privilégio de ser a parte mais extensa, porque ela realmente é mais complicada. E, portanto, e é também a mais difícil para o roteirista fazer. É a que dá mais trabalho de fazer, né? Que é essa parte dessa teia, dessa trama. E o Romeu e Julieta, vai para o exílio, aí tudo se complica porque os pais querem que a Julieta case com pares, o Frei Lourenço fica apavorado com essa perspectiva, pobrezinha da Julieta. Tão jovem, tão bonitinha, vai ser biga, né? pela igreja da época, biga, mas morre e vai direto para o inferno, não tem nem purgatório. bigamia é pecado mortal. Ah, a Julieta estaria condenada. Então o padre é meio metido a feiticeiro, conhece o feiticeiro, descobre uma poção, dá uma poção para a Julieta, parecia que está morta. Aí manda avisar algo meu, mas aí há o que se chama de falha trágica, que é uma coisa que tem nossos gêmeos desde as gregas, que faz desandar tudo. E o Romeu não sabe, quando volta, ele vai na tumba da Julieta, vê a Julieta dura, fria, gelada, está morta. O Romeu se mata, toma veneno. A Julieta acorda, porque passa o sono catalético, vê o Romeu morto do lado dela, pega o punhal e se mata mais violentamente ainda que o Romeu, porque mulher é assim, é mais violenta que o homem. Assim. É mais violenta que o homem. E esse é o clímax. Hã? Então, a complicação, que é uma parte da estrutura, que é um conjunto de cenas, chega a um ponto da trama que é o ponto decisivo da trama, que é o suicídio duplo de Romeu e Julieta, por crimes. E que contém a premissa de que o amor não foge da morte, o amor enfrenta a morte. E que os verdadeiros amantes preferem morrer a viver separados, a serem separados. Romeu não quer viver sem Julieta. Por isso ele se mata. Julieta, quando acorda, vê Romeu morto, ela não quer viver sem Romeu. Aí ela se mata também. Então, esse é o clímax, é o que passa a premissa da peça. Essa premissa tem um misterioso apelo popular para as pessoas de todas as épocas e de todos os lugares que acham que essa exaltação do amor sendo superior à morte é a coisa mais, né, comovedora que pode haver. E depois tem uma parte final que chamam de resolução, o desfecho. Eu gosto da palavra francesa para isso, eu acho muito chique. Às vezes, quando eu escrevo, em vez de me referir à resolução, me refiro ao dénouement. Dénouement é desenlace, a palavra que significa desenlace. É, enlaçou, quer dizer, enredou tudo, e aí no final desenreda. É o desenlace. Em inglês eles preferem chamar de outcome. Outcome. Como é que se traduziria outcome? A saída. Saída. O resultado. Outcome. É o resultado. Saída. A saída. É outcome. É isso mesmo. Então, o The Outcome pode ser uma cena bem curtinha. Muitos filmes mais modernos desprezam The Outcome, desprezam esse desenlace. Esse desenlace ele é previsto por Aristóteles. Ele é muito criticado por Brecht. Quando Brecht partiu para esculhambar o teatro dramático, porque ele queria um teatro épico, um teatro que não fosse a representação, mostrar uma coisa que está acontecendo, mas fosse uma narrativa do passado, né? O Brecht, quando ensaiava os atores dele, mandava eles botarem todas as falas, tudo no tempo passado. Então, diz assim, eu te odiava. O ator tinha que dizer assim, eu te odiava, eu te amei, em vez de eu te amo, eu te amei, era tudo no passado. Porque o passado, que é o tempo do gênero épico, dá essa distância de tempo, tudo já aconteceu. que Brecht achava isso importante para que o espectador não se deixasse envolver pela emoção daquela ação que estava acontecendo naquele momento, mas que pudesse ver em perspectivas, de maneira que pudesse raciocinar. Os escritos teóricos de Brecht, eles falam muito, ele é de teatro, mas em cinema ele requerer a mesma coisa. Ele fala do teatro, do cinema, da idade científica. Porque Brecht, embora tenha sido um anarquista, meio irracionalista e maluco na juventude, ao tornar-se comunista e ao professar o marxismo, ele passou a ser um racionalista ferrenho e um cientificista. Quer dizer, o Brecht achava que não só a economia, mas a história, principalmente a história, do ponto de vista marxista, era uma ciência de rigor. Eu achava que era a verdadeira história. Era tão rigorosa quanto uma descoberta química ou científica, química ou física, fosse uma coisa, ou matemática, né? Já que é a matemática, a ciência rainha que regula a aspiração de todas as outras ciências chamadas exatas, que se pretendem exatas como matemática. E o Brecht achava que a história marxista era uma ciência exata, uma matemática, quer dizer que todo mundo tinha que se convencer de que a história estava conduzindo à sociedade comunista. E raciocinar significava viver de uma maneira comunista, seria um comunista. Né? Então, o Brecht esculhambava Aristóteles, porque dizia que o Aristóteles teorizava, ele chama teatro aristotélico. O teatro nunca foi aristotélico, o Aristóteles nunca escreveu o teatro. Ele analisou a tragédia grega, então, quando ele quer dizer teatro aristotélico, ele quer dizer tragédia grega. E as tragédias que vieram depois, a tragédia elisabetana, e depois a tragédia burguesa, que é o drama burguês, realista e tudo mais. Né? E ele achava que essas formas teatrais hipnotizavam o espectador. O espectador, a emoção hipnotizava o espectador perdia a capacidade de raciocinar friamente, cerebralmente, porque estava tomado pela emoção. Então ele diz assim, entra num teatro, vê as pessoas emocionadas. Parece um bando de drogados. Estão todos drogados, tomaram um estupefaciente poderoso e ficaram todos transtornados. Não, a gente tem que ficar sóbria para poder pensar. Poder pensar e julgar. E ver que a sociedade está errada, a organização das coisas está errada e que tem que consertar isso através de uma sociedade comunista. Isso é que é o racional. Então, ele não gostava muito de Numan ou Outcome, ou como se quiser, porque essa é a parte da peça em que tudo entra nos eixos. Mas assim, isso é uma coisa do teatro, das classes dominantes. Elas podem fazer um desarranjo temporário, mas no fim tudo entra nos eixos. Está tudo bem, está tudo certo. Parece que está tudo ruim, mas não, está tudo certo. Parece que o Temer está fazendo uma esculhambação, não, está tudo certo. Tudo vai dar certo. Tudo certo. Qual o grande valor do Bertolt Brecht? Por que ele é tão ovacionado? Ah, porque ele é um grande artista. Como artista, porque né? Porque as peças são fantásticas. Porque as peças são ótimas. Eu dirigi um sketch Como pão? Eu dirigi um sketchzinho dele, que ele fez aquele poema Aos Que Vierem Depois de Nós. Aí eu dirigi uma cena e apresentei lá no tablado, daí eu gostei muito. Pede para os que vierem depois de nós os perdoarem, né? De ter feito tanta besteira, vivido num mundo tão cruel, tão injusto, desumano, um mundo dominado pela exploração do homem pelo homem, né? Da opressão. E o Brecht pegou a inspiração dele, primeiro, da própria concepção aristotélica do gênero épico. Por isso que ele chamou o teatro dele, durante muito tempo, de teatro épico. Que era para ser um teatro narrativo, e na narrativa há mais distância crítica do que no envolvimento emocional dramático. Então, era teatro épico. E outra coisa que influenciou ele muito foi o teatro oriental, que ele viu espetáculo de um ator chinês, que foi a Moscou, porque o teatro é o teatro, nós chamamos de teatro, nós chamamos, na verdade, o teatro dramático grego, que é o teatro da ação, que é esse teatro que é da tragédia, que no final Édipo descobre que matou o pai e está casado com a mãe. Está dormindo com a mãe, tendo relações sexuais com a mãe. Aí ele não se perdoa e fura os olhos. É certo, tudo, né? Isso tudo é grego, isso tudo é o Ocidente. Há um teatro no Oriente, em outros lugares do globo, porque o drama é especificamente ocidental. Mas o teatro não, o teatro é universal. O teatro tem das mais diferentes formas. O teatro oriental chinês influenciou Brecht. O teatro das Ilhas de Bali influenciou Antonin Artaud. Artaud, que foi um dos principais inventores do teatro teatral, do teatro como espetáculo, que desprezava a literatura dramática, por isso o teatro não é literatura. Não é uma coisa escrita que vem os atores decoram, aquilo e falam. O teatro é uma invenção de acontecimentos. O verdadeiro artista do teatro, criador, não é o escritor, é o diretor. Então, por isso que todos os jovens diretores da minha geração em diante passaram a aderir a essa concepção que o meu professor Rogério Jacob chamava o teatro condicionado pelo texto e o teatro um espetáculo absoluto. O condicionado pelo texto é excepcional, que tem uma peça escrita que é encenada. O espetáculo absoluto é que o diretor cria o espetáculo. Como meu amigo Gerald Thomas faz. O Gerald Thomas, ele cria o espetáculo todo. Tem, inclusive, partes faladas. Ele escreve essas partes. Ele é diretor, mas o que se for escutado no espetáculo dele, foi ele que escreveu. Então, ele faz a iluminação, ele faz o que ele pode fazer, ele faz. Figurinos, tal. Se tem alguma coisa que ele não sabe, aí ele bota alguém para ajudar. Mas o que ele puder fazer sozinho, ele faz. Então, os espetáculos do Gerald, de vez em quando, vinham pessoas de outros lugares do Brasil chegavam, Gerald, eu queria pegar a sua peça, Letra Concreta, por exemplo, para montar lá. Você podia me dar o texto? Eu disse, posso dar o texto? O texto do meu espetáculo é uma parte do espetáculo, como iluminação. Aí você vai chegar para mim e dizer assim, eu quero que você me dê iluminação de Letra Concreta, que eu vou usar numa outra coisa. Pode. É tudo uma coisa só. É o espetáculo absoluto. Posso fazer um parênteses? Sim. Ele está falando fez esse bypass, mas está falando de Brecht, né? E a gente chegou no Gerald Thomas. Tem como relacionar isso também com até o Boal e o Goethe? Ela falou de Brecht, Goethe, tem alguma relação entre Goethe e Brecht? E mais recentemente com o Teatro do Oprimido, do Boal? Nesse... Não, o Teatro do Boal é um teatro de raízes dramático-realistas muito fortes, só que de esquerda, né? Porque o Boal. É, mas a diferença é que a própria estética comunista da época era contra o Brecht, porque a estética oficial do movimento comunista era o drama social, era o drama realista, de formalmente igual ao drama burguês, só que a favor dos proletários. Né? Então, em Forodes, essa vida impressa em dólar, tantos autores esquerdistas que teve, assim, que usaram o teatro dramático tradicional. Agora, o Brecht, que era muito inventivo, e tinha na juventude feito espetáculos anarquistas, quis inventar uma forma nova para um teatro comunista, que foi um teatro épico, que depois ele passou a chamar de teatro dialético. Mas o Boal também é comunista. Mas o Boal, embora estude respeito de Brecht, ele ainda tem muitos laços com as raízes dele, que são do realismo. Sabe onde é que Boal estudou dramaturgia e isso no teatro? Estados Unidos. Então, ele tem um Brecht, misturado com aqueles estudos. Ele nunca assumiu ser um brechtiano. E o outro diretor, meio esquerdista também, que é o Zé Celso, mas o Zé Celso é mais ligado à fase anarquista de Brecht, que é o teatro de Artaud, de Mayakovsky, de Gordon Craig, de Apiar, o espetáculo absoluto dele ser o criador do espetáculo. O Zé gosta disso. O que seria um teatro não esquerdista ou direitista? Tipo, Romeu e Julieta é... Não, Romeu e Julieta não existia nem esquerda nem direita. Né? Então, não tem naquela época. Não tinha nem esquerda nem direita. Então, o Shakespeare não tinha esse problema. O que tinha era nobres e o povo. É, mas não tinha. O povo sabia que era povo e ficava no seu lugar. E os aristocratas ficavam no seu. Onde era o lugar dos aristocratas, eram em poltronas que ficavam no palco. Onde é que era o lugar do povo, era de pé na plateia, não tinha nem cadeira. Eles tinham uma peça de pé. E as cadeiras eram colocadas do lado do palco, assim, para que eles pudessem sentar. Feito que nunca se insurgiu contra isso. Nenhum dos elisabetanos se insurgiu contra isso. Nem na época de ouro do teatro espanhol também. Nenhum autor daquela época se surgiu contra isso. O compromisso político do teatro só surgiu depois do marxismo, depois da denúncia de Marx. Fortíssimo. Depois que Marx, que aprendeu filosofia com quem? Com Hegel, que dizia que a predominância era do espírito, e que havia história, que a história tinha uma racionalidade que a conduzia à plenitude do espírito, né? Ao saber absoluto, espírito absoluto. E Marx fez então o que ele chamou de virar, que Hegel estava certo, mas estava de cabeça para baixo. Então a gente tinha que botar a cabeça para cima e os pés para baixo, que é o materialismo histórico. Realmente, a história prossegue sempre determinada por uma racionalidade, mas ela é materialista, não é mais espírito. Agora isso domina... É a organização social, vai dar na... Isso domina todas as escolas que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, todas trabalham com esse tipo de teatro. Isso me causa uma certa angústia. Quando eu não sei, eles têm teatro nas escolas? É o teatro do oprimido, eles falam. Teatro do oprimido. É. Ah, o teatro do oprimido. O teatro do oprimido... Eles não sabem fazer outro tipo de peça. É sempre opressor e um... E eu fico assim, mas... O teatro do oprimido é uma invenção do Ball, que era marxista, era comunista, e inventou um teatro para ser feito não por atores profissionais, mas por pessoas comuns que deviam tratar dos seus problemas no teatro. Então ele vai numa fábrica. Ele não vai fazer o teatro do dono da fábrica, ele faz o teatro dos operários da fábrica. E chega assim, vocês operários são explorados por esse cara que é o dono. Isso aí é a lei do capitalismo, exploração do homem pelo homem. Vocês vão fazer um teatro em que vocês vão denunciar essa condição. Esse que é o teatro do oprimido. É um teatro que não é um teatro profissional. Não é um teatro de artistas de teatro. É um teatro em que as camadas mais desfavorecidas da população usam como um meio de protesto contra a sua condição. Desculpa, posso falar? Não, não, eu ia dizer, nesse teatro do bloco, um exercício, eu cheguei a ver um exercício, quando eles estavam treinando, aí, por exemplo, você está representando a peça, qualquer um das pessoas que vão trabalhar na peça, ou estão assistindo, eles interrompem as vezes. Para a peça, inverte. Porque aí você está tentando empoderar para dar uma solução, para criar uma saída, para aquela situação que às vezes foi criada na peça. Né? Eu propus lá na escola da minha filha uma inversão também. Em vez dos operários serem os oprimidos, eles forem os opressores. E o patrão fosse o oprimido. Mas eles não gostaram muito da ideia. Não acreditaram. Eles falaram que se acontecesse essa peça, eles iam sair dos pais, né? Iam sair da escola. Eu falei, mas não é o drama do empresário brasileiro? Ele também não sofre de imposto, de... Assim, tem que ver a dialética. Pequeno empresário, né? Pequeno empresário. Pequeno, com certeza, é isso. Aí eles têm que ver o drama dos dois lados, né? Essa proposta. Eu virei o mau exemplo. Talvez porque você responsabilizasse os problemas dos empresários, mesmo pequenos empresários, você responsabilizasse os operários. Não podia responsabilizar o governo, as autoridades, os políticos, os caras poderosos. Não os coitados vagabundos dos operários que não têm onde cair morto. A isso que indignou os jovens lá da escola. Você estabeleceu um antagonista que eles não acreditaram como antagonista. Eu queria que se trabalhasse todos os aspectos. Eu queria que eles vissem que também existe... Mas aí tem que ver que eles são os verdadeiros antagonistas dos empresários. Segundo eles, não são os operários. Só isso. Bom, mas nós estamos discutindo questões teóricas que não são questões técnicas. O objetivo desse curso aqui, embora eu me aventure por uma questão de vício, talvez, de ficar falando sobre tudo, né? Mas o objetivo é a técnica. A técnica é aquilo que a gente estava falando. A estrutura, a relação das partes com o todo. Essas partes, exposição, ataque, complicação, clímax e desfecho. E desenlace. Essas partes, elas podem ser representadas graficamente por uma curva. Essa curva começa assim, no plano que é o equilíbrio. É o começo. Rompe-se o equilíbrio, aí nesse ponto é o ataque. Quando se rompe o equilíbrio, a curva começa a subir. Aí ela sobe até um ponto máximo, que atingiu o clímax. Aí ela desce um pouco, não até onde estava, mas um pouco, que é o desfecho, a resolução. Essa é a chamada curva dramática, que ultimamente os jovens gostam mais da terminologia do Robert McKee, chamam de arco. Falam muito do arco do personagem. Passa por essas fases também. A minha experiência com a curva dramática foi engraçada, então vou me permitir contar para vocês, que eu achei uma curiosidade. Eu já tinha feito o curso de roteiro e estava acostumado com esse negócio de curva dramática. É assim, quando fui ler um livro chamado A Função do Orgasmo, de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich foi um psicanalista, discípulo de Freud, que tornou-se mais freudiano que o próprio Freud, absolutizando completamente a origem sexual das neuroses. Os distúrbios psíquicos, segundo Reich, têm todos origem em distúrbios sexuais, principalmente devido à repressão e à falta de descarga dessas pulsões. E o Reich disse que a grande maioria dos homens. Na época do Reich, eu acho que ele não se preocupava muito com coisa de mulher. E não é coisa de mulher, não tem coisa de mulher. Eu estou vendo uma série agora, britânica, chamada de Downton Abbey. Né? É muito boa, porque é uma observação lá. Naquela época, as mulheres não tinham nem direito à herança. Quando morreu o pai, era só os homens. As mulheres não tinham direito a nada. Não tinham direito de votar, imagina isso. Então, nem passava pela cabeça deles. Não, só algumas mulheres muito corajosas começaram a fazer isso. Mas era uma coisa... Então, uma das grandes objeções das feministas mais modernas as ideias de Reich foram, a grande objeção foi essa, que eles só consideram o orgasmo masculino. Ele estuda o orgasmo, o livro A Função do Orgasmo, e só considera o orgasmo masculino, que ele diz que é assim, começa num estado de repouso. Há uma excitação, aí essa excitação vai aumentando, vai se intensificando, até atingir o orgasmo. E depois a curva cai. Para o estado de repouso. Aí quando eu vi isso, eu achei uma graça. Porque é igualzinha a curva dramática. Sem tirar nem pôr. O estado de equilíbrio inicial e o estado de repouso inicial. O incidente incitante é a excitação. A complicação é a intensificação da atividade sexual. O clímax é o orgasmo, depois é o descanso. Eu achei que essa semelhança com a função do orgasmo era até um desmentido ao Brecht. Porque o Brecht achava que essa curva era uma técnica das classes dominantes de oferecerem uma distração aos dominados que sempre se fechava num estado de repouso. De novo, começava no estado de repouso, tinha perturbação e mudava ao estado de repouso. Quer dizer que a ordem das coisas, a organização da sociedade, não era perturbada por nada que acontecesse no intervalo desses dois estados de repouso. Esse é o argumento do Brecht. Mas como o Brecht nunca conversou comigo, eu nunca tive a oportunidade de dizer para ele. Essa analogia é sua? Essa analogia é minha. É absolutamente original e genial. É genial. Eu observei por acaso, porque tinha um livro que tinha um desenho da curva dramática, depois peguei o livro A Função do Orgasmo de Reich, que tinha o desenho da curva do orgasmo. Que sacada! Aí eu não pude deixar de dizer, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, isso diz assim, deve haver alguma coisa no organismo humano que se compraz nessa experiência de escapar da chatura da vida, assim, né, entra numa pequena tripe. Mais ou menos a química. É. Está de citar. É, todas as reações químicas. A excitação do elétron, né? É o mesmo processo. As excitações, você chega no máximo de energia e decai. Então, não, a mesma coisa. Decaimento, né? Essa queda a gente chama de decaimento. Está aí. Quando acontece várias. Mais uma contribuição para incrível. Aristóteles e a teoria dramática e no plano da sexologia, a teoria do Heidegger. É. Teoria eletrônica, então só passa sobre isso, a curva. Toda a teoria eletrônica. A curva da vida. A curva. Não, porque qualquer molécula, quando você tem a vibração, passa por esse processo. Movimentos moleculares. Vibração, movimentos eletrônicos, rotação. Mas o teatro chinês, o oriental, não quebraria essa dinâmica, segundo o Brecht? Você não tinha falado? Sim. Isso era a característica do teatro ocidental. Teatro ocidental, isso é grego. Sim, mas não existe algum teatro que foge essa regra da curva dramática? Todo o teatro ocidental seguia a curva dramática. E o que que... O cinema ocidental todo segue essa dramática. Mas Qualquer filme de Hollywood que você vai ver é... Mas qual filme que não segue? É vazado. Ah, filmes iranianos, iraquianos, japoneses, talvez. O japonês, aquele colossal, por exemplo, é acusado de ser americano demais, lá pelos próprios japoneses. Berg segue. Todo o Ocidente, os europeus todos seguem. Aristóteles, que foi o teorizador disso, foi da Grécia Clássica. Já se diz que toda a nossa cultura é um resultado da Grécia Clássica. Somos todos gregos. Na filosofia, aconteceu isso. A filosofia clássica grega, Platão, Aristóteles, Sócrates, em primeiro lugar, que não escreveu nada, mas é personagem lá do Platão. Né? Sócrates é quem exige a definição que é a forma de imposição da razão. Aquele negócio, não seja racional comigo, defina isso, o que, é que você quer? Defina isso. Sempre americano faz suas brincadeiras no filme. Defina o que é isso. Né? É a definição socrática. É dizer qual é o gênero e qual é a diferença específica. E agora, mais do que isso, Platão, que dividiu os dois mundos, o mundo material do mundo espiritual, Aristóteles, que integrou o espírito na matéria, né? E que foi o principal impulsionador de toda a filosofia ocidental, foi Aristóteles. É o grande filósofo que empurra tudo, desde a filosofia escolástica medieval dos padres até a filosofia secular, de Descartes em diante. E acho que essa questão da definição, quem trabalha mesmo é Aristóteles. É. Tinha as categorias, né? É, com as categorias, que ele desenvolve. Sócrates só dá a ideia, que foi uma ideia que ele teve discutindo com os sofistas. Né? Os sofistas eram os mestres da enrolação. Então, ele começou, defina isso, o que você quer dizer com isso? Sócrates, mas quem elabora mesmo a filosofia socrática e até a filosofia platônica, quem faz a grande elaboração da filosofia clássica grega é Aristóteles. Né? E todos os outros filósofos tiveram que estudar Aristóteles e partir de Aristóteles. Né? Na história da filosofia ocidental. Aliás, a filosofia é só ocidental, porque a filosofia é uma invenção ocidental. Já estão. Esse conceito já está em crise, sabia? Algumas universidades já estão se abrindo para o entendimento de que havia filosofia na Índia, por exemplo. Já se aceita esse estudo. Na Índia existe um pensamento altamente especulativo e é parecido com a filosofia, por causa desse caráter especulativo desse pensamento. Tem se estudado muito Shankara como filósofo nas faculdades de filosofia ocidentais. Já se estuda. É, agora Shankara, por exemplo, é um filósofo não dualista. E é um rompimento radical, porque o dualismo é fundamental na filosofia ocidental. Né? A filosofia ocidental é todo dualista. Para Aristóteles é todo dualista. Ato e potência, matéria e energia. Tudo dual, o físico e o abstrato, o material e o abstrato, tempo e espaço, tudo dual, né? Matéria e energia. E no final, na filosofia oriental, esse dualismo não é respeitado. Né? No Shankara, por exemplo, não é. Sabe o que eu acho parecido com o Shankara? Fenomenologia do Espírito Absoluto de Hegel. Eu leio aquilo, tenho a impressão que estou lendo uma obra de Vedanta. Quando chega o Espírito Absoluto, que até chega o Absoluto, é dualista. Agora, quando chega o Espírito Absoluto, aí tudo é um. E tudo é um é o que diziam os pré-socráticos. Com certeza. Antes de Sócrates. Parmênides dizia isso. Parmênides, o ser e o pensar são um. Heráclito disse. Quem não ouça a mim, ouça o Logos que diz que tudo é um. Que bonito, hein? Tales de Mileto dizia que tudo é água, mas Nietzsche ressalta isso, né? Que a importância de Tales de Mileto ao dizer que tudo é água é que é o primeiro filósofo da história da filosofia, filósofo grego, a dizer que tudo é um. É isso aí. Interessantíssimo. Até porque essa água não é água, é uma água. Bom. Eu vou ler agora, então, já que eu já falei das partes da estrutura, um pedaço aqui do meu livro que cita o John Hall Lawson, porque esse é o procedimento fundamental que eu procuro passar para os meus alunos, uma maneira deles construírem um roteiro, não digo que seja única, eu sou inteiramente aberto. Eu assisti agora, tive que baixar para ver o Meteorango Kid. Eu nunca tinha visto esse filme. Qual? Meteorango Kid, que é um filme Woody Groode, baiano, dos anos 60, né, que é um negócio sem perna nem cabeça, tal. O cara fazia o que bem entendia. Mas eu vou ser entrevistado sobre o Vitorango Kid e o cinema de invenção da época, que é totalmente diferente disso que eu vou ler agora. Mas esse cinema é o cinema do Glauber também, né, que é o cinema do Sganzella, do Julien Bressane, desse rapaz baiano e tudo. É um cinema sem regras, né, e, portanto, sem procedimentos. Eles não querem saber disso aqui que eu estou passando para vocês, que geralmente é apelidado de receita de bolo, né, como uma maneira depreciativa. Né? Só o cinema americano usa a receita de bolo. Mas usa porque é o que dá dinheiro, né? A receita de bolo. É o que o público gosta. Eles gostam da receita de bolo. Eles gostam dessa, desse eles formato. Eles gostam de bolo. É, eles gostam de bolo. Bom. Foi John Howard Lawson quem mais enfatizou a importância fundamental do clímax no processo de composição dramática. Ele encontrou essa percepção em muitos dramaturgos e teóricos do passado. John Dryden, no seu ensaio sobre a poesia dramática, comenta as três unidades aristotélicas e conclui que as duas primeiras não são absolutas. E acrescenta, as três unidades aristotélicas, eu não cheguei a falar delas. Aristóteles, ao dizer que a tragédia materializava uma ação completa com começo, meio e fim, ele dizia que ela obedecia também a uma lei de três unidades, que era unidade de lugar, unidade de tempo e unidade de ação. Quer dizer, Édipo Rei passa inteiro no mesmo lugar, que é na sala do trono de Tebas, onde Édipo está rei. Unidade de tempo. O tempo que transcorre lá, a investigação do Édipo, é o tempo real. A ação, unidade de ação. E a ação do Édipo é a mesma durante o tempo todo. Qual é a ação do Édipo? É descobrir quem foi que matou Laos, o rei, e que por isso provocou a peste que está assolando a cidade. E foi esse criminoso. Né? O rei é uma história policial, né? Que é a descoberta, é a investigação para descobrir o criminoso. E é uma história policial bastante original, já sendo a primeira na história dramática da humanidade. Já é bastante universal, porque o criminoso é um investigador. O criminoso sempre volta ao lugar do crime. O Édipo investiga quem foi que matou o rei, e ele, foi ele que matou. É. Foi ele que matou o velho na estrada, que não sabia quem era o rei, que era pai dele, inclusive. Então, essa é a ação. Então, o que os teóricos posteriores começaram a derrubar foram as duas primeiras unidades, unidade de tempo e de lugar. Já na tragédia elisabetana não tem unidade de lugar nenhuma, passa em várias unidades. Logo no começo, passa nas ruas de Verona, passa no lugar onde está o Romeu com os amigos, passa lá na casa da Julieta, passa em todos os lugares. Unidade de tempo, passam dias e dias e dias. Eu não tenho unidade de tempo. Agora, unidade de ação tem. Isso é mantido até pelos teóricos mais modernos de screenwriting. A unidade de ação. É a ação que vai conduzir ao clímax. A unidade é essa. O que dá a unidade é o clímax. A ação que resulta no clímax é a responsável pela unidade. A ação que você tem que perseguir é essa ação que vai dar no clímax. Quanto à terceira unidade, a ação, Os antigos queriam dizer o mesmo que os lógicos, por seu fim, fines, o fim, o objetivo de toda ação, aquilo que é a primeira coisa na intenção e a última na execução. Quer dizer, a primeira na intenção, a primeira coisa que você tem que pensar é no clímax. É o contrário do que o espectador vai ver. O espectador vai ver do começo para o fim. O roteirista tem que ver do fim para o começo. Tem que saber qual é o fim, qual é o clímax, para poder construir um roteiro em função desse clímax, para levar o clímax. O que não leva o clímax pode botar fora. Não interessa, é um penduricalho inútil. O que precisa é o desenvolvimento da ação que vai levar ao clímax. O clímax, portanto, não é o evento mais sensacional ou retumbante da história. É apenas o último do processo da ação. É nele que a ação se consuma e acaba. O finis. Posso dar um exemplo? Vou ver se esse é um bom exemplo dessa ideia de que eu penso no clímax para depois construir a história. Que vai levar ao clímax. Por exemplo, em Platão, Platão estava absolutamente inconformado que Sócrates, o mais justo dos homens, é condenado como injusto à morte, né? E essa a reflexão dele em torno da morte de Sócrates faz com que ele desenvolva boa parte da sua obra, mas em especial a alegoria da caverna, que é a explicação do porquê que o Sócrates não poderia jamais ser compreendido. Porque ele, quando sai da caverna e vê o sol e volta para a caverna, lá dentro só poderia ser agredido. E não é acreditado. Não é acreditado. Acho que eu... o Sócrates expirou. Porque ele viu as coisas como elas são. Ele não é uma sombra na parede da caverna. Mas isso aí é uma coisa sobre a natureza do real, né? Nós estamos aqui, não discutindo a natureza do real, mas o processo de desenvolvimento de uma ação, que deve culminar num clímax. Seja ele a morte, seja um casamento, uma história romântica, né? Se é uma telenovela aí, o clímax é o casamento. Tudo acontece para que o cara aqui mocinha não se possa fazer. Na vida você estabelece um objetivo e depois você vê como você chega nele. O que eu? Na vida a gente constantemente estabelece um objetivo, seja ele, não sei, estudar algo ou seja ele chegar até Ipanema. Aí você estabelece como você vai fazer isso. Você passa por essa situação. A ação é sempre motivada e determinada por um objetivo. Né? A não ser o ato gratuito que André Gide andou divertindo com isso, a ação de todo mundo é dirigida por um objetivo. Se age que você quer chegar naquilo, quer chegar lá. Né? Se você chega, é o clímax. Se você, em vez de chegar lá, chega em outro lugar, é o clímax também. Me ajuda se eu estou certo nesse raciocínio. Por exemplo, se eu penso assim, que quando eu chego no clímax, eu sempre estou dividindo as minhas relações no mundo, por exemplo, são sempre duais, como você está colocando. Elas sempre têm um aspecto de sagrado e de profano. Mas a gente, na verdade, não sabe definir exatamente o limite, o que é sagrado e o que é profano. Mas uma coisa a gente sabe, quando chega no clímax, se as suas categorias deixam de fazer sentido porque tudo é expressão de uma coisa só, porque o mais profano se torna ali o mais sagrado. Eu não sei se eu fiz claro. Pelo menos alguma oposição ela se funde, né? Não existe nada que seja profano que num certo contexto de sei lá, de tensão, de emoção, você não acorde para aquilo, para o aspecto sagrado que aquilo esconde. Né? Então, é uma coisa estranha dizer assim, mas analisa muito superficialmente todas as vidas das pessoas. Né? Ou acha que você rotula uma experiência, sei lá, com droga nos anos 60, parece uma coisa profunda. Quando eu ressignifico isso num outro contexto, pode ser ali uma das experiências mais sagradas que a gente pode ter presenciado. Né? Então, quando eu estou nesse o clímax é uma coisa que também mexe com quem está assistindo, dentro dele, ele está entrando num clímax onde as coisas são ressignificadas. Então, por exemplo, a questão do amor, uma transcendência sobre a morte. E é uma cena profana. Mas o amor, uma paixãozinha tola, burguesa, mas de repente esse contexto da vida profana está permitindo que aflore a essência do sagrado. E isso pode vir, não sempre, mas num contexto específico, lá de local, de ação e de tempo, tomar um LSD pode ter sido uma experiência sagrada. Ainda que perca o seu sentido, sei lá, agora, em 2017, para as pessoas. Mas num tal contexto pode ter sido uma coisa. Quer dizer, para te acordar, para te dar um chacoalhão, te tirar de uma realidade careta, você de repente. Mudar o ponto de aglutinação, né? É. Não sei se o clímax, para mim é isso. O clímax é uma coisa que me apresenta tudo como sagrado. Tudo. Mas então esse é o seu clímax. Porque o clímax é para dizer o que é que nós queremos dizer para os outros. Num filme. O que eu vou fazer um filme para quê? O que é que eu quero dizer? Ah, eu quero dizer que as próprias coisas profanas conduzem ao sagrado. É isso que eu quero dizer. Você tem que escolher um clímax que isso se revele claramente para o espectador. Aí depois você tendo esse clímax, você vai ver que ele foi o resultado de um movimento, uma ação. Então, você tendo o clímax, você pode saber quando começou essa ação, que é o ataque. O ataque, o incidente. Incidente. Ai, eu tenho dificuldade para falar isso. O incidente incitante. Então, você tem o esquema do seu roteiro, que você tem o fim e você tem o princípio. Exposição é uma coisa que você, um apêndice, você coloca para esclarecer o espectador. Desenlace é uma coisa que você coloca depois para descansar o espectador. Tendo o clímax e o ataque, o que você tem que fazer é a trama que conduz de um para o outro. Que, como eu disse, é a parte difícil. O Sid Field reconheceu que era a parte difícil e ele criou outros pontos para ajudar a isso. Criou pelo menos três outros pontos. Um deles é o midpoint, que é um ponto de um acontecimento que há no meio do filme e que aponta para o clima. Sei que o espectador talvez se dê conta disso. Mas isso, na construção do roteiro, como nós vamos ver, o papel de sugestões subliminares é muito importante. E depois que ele chama de... Esqueci a palavra. Um ponto entre o ponto plot point 1 e o midpoint, e entre o midpoint e o plot point 2. Isso reduz as partes do roteiro a 5 partes. Então, em vez de você escrever um filme, você faz 5 filmes. É mais fácil. Fazendo que o começo e o fim você já tem. É. A gente sabe que tem que partir daqui para chegar aqui. Mas os caminhos são diferentes. Né? Aí você vai escolher os caminhos. Uhum. Os mais eficientes para você fazer isso. Agora, só uma curiosidade. Ou seja, quando eu penso aí numa coisa, não no roteiro, quando eu penso na ideia de um conto, quando o conto é bom, a gente tem a ideia que o conto é bom é quando ele tem aquela analogia ou metáfora, uma tensão superficial de uma bola de sabão. O conto é bom quando ele gera uma tensão do início ao fim, que nunca se resolve, né? Porque você tem que manter a bolha, o sabão. Mas isso envolve o espectador. Ele mantém o espectador ligado nesse sentido. Não, pois é, mas eu estava dando exemplo. Eu não sei se o exemplo é bom, mas é como se eu quisesse dizer que um conto dificilmente dá um bom roteiro, porque a lógica para escrever um conto é totalmente outra, né? É uma coisa, o conto é bom quando ele é tenso, e essa tensão nunca se rompe, senão você estoura o encantamento, se rompe. O encantamento. É como estourar-se a bolha. Você tem que manter o encantamento. E às vezes não precisa nem terminar, de um jeito que tenha fim, sei lá, esperado. Faz sentido pensar? É, você vê, contos são muito usados em cinema. É. São um material até favorito de roteirista de cinema e tudo, porque o conto é sucinto. E um romance, você não consegue botar um romance no filme. Você pega um naquinho do romance. E não se pegar Em Busca do Tempo Perdido, faz um filme. Ou qualquer outro, não precisa ser tão. Como a Flevia, assim, qualquer romance mais grossinho, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, bota um filme. Não é um trabalho de calhamaço. Agora, um conto, se for curto demais, você expande ele no roteiro. É mais fácil você expandir do que você tentar dar conta daquele calhamaço para o romance. O romance você vai ter que necessariamente sacrificar. Você vai ter que escolher um pedaço do romance para fazer. Esse é o caso do Guita. Agora, conto... Então, ele se enquadra nessa mesma lógica do roteiro. Igual para fazer o conto, a lógica dele é diferente. É, mas não importa, porque aí você vai usar a lógica do roteiro. Conto vai ser o seu material bruto. Ponto de partida. É um bom material bruto. A Disney, por exemplo, eu acho que essas histórias são claro. Por isso que uma das coisas que não tem muito sentido é esse negócio de discutir o que é melhor, o filme ou o livro. Não tem sentido isso. Isso é bobagem. Filme é filme, livro é livro. Cada um deve ser avaliado na sua natureza própria. Mesmo que você tenha feito filme do livro, daí, quando você fez o filme, você fez outra coisa. O filme que virou livro e o livro que virou filme. É. Eu estava lendo os negócios do meu autor, ficção científica favorito, Philip K. Dick, e ele estava falando, ele fala disso, essa diferença de coisa escrita e coisa mostrada, sabe? Então, ele diz, ele, por exemplo, ele só viu um filme das histórias dele, que foi o Blade Runner. Né? Então, quando terminou de ver, ele disse, o que, é que achou, Mr. Dick? Disse, maravilhoso, adorei esse filme, muito bom. Mas em relação ao seu livro, não tem nada a ver com o meu livro. Nada, meu livro é outra coisa, é completamente diferente. Agora é claro que o diretor, para fazer um filme, que tem fez brilhantemente, é muito bom. Adorei o filme. Mas não tem nada a ver com o meu livro. Nem eu quero que tenha, dizer. Quer dizer, ele sabe das duas expressões diferentes, né? Duas maneiras de se expressar que dão resultados diferentes. Ah, ok, mais alguma coisa que alguém queira perguntar ou contribuir? Você me recomenda um filme? Te recomendar um filme? Não sei, isso não aconteceu. Não sei, não te conheço bastante. Saber sem desisto. Mas eu acho que você podia fazer um bom exercício, já que você leu O Herói de Mil Faces. Você pega o Christopher Wolff, ali ele bota essa estrutura que nós conversamos hoje e compara com as etapas da jornada do herói, onde se adapta a jornada do herói. Por exemplo, exposição. É o que na jornada do herói chama um mundo familiar. Né? Plot point 1 é o primeiro limiar do herói de meu pai. Então você podia ver isso no Vogler e, como sua primeira tarefa, você vê uma história, qualquer que seja, que você possa enfiar nesse esquema. Ah, então comparar a dramática com a jornada do herói e comparar a dramática com a jornada do herói e juntar isso com... É, você vê primeiro como é que os elementos do Herói de Mil Faces entram na jornada do herói. Depois você vê uma história que entra na jornada do herói também. Você vai ter uma estrutura mítica na sua história. Ela vem do Campbell. Você falou. Isso para você aproveitar a leitura que você já fez. Olha, porque a leitura. Alguém mais leu o Herói de Mil Faces? Eu li outros livros do Campbell. Esse eu não li. Olha, é uma tarefa, porque é mito que não acaba. É mito que não acaba. Você entendeu? É mito que não acaba, mito em todo lugar, todo mundo, e outro mito, e outro mito, e outro mito, e outro mito, puxa. Te deixa bem animado. É, não é brincadeira. Você falou que a trama tinha três partes, eu tinha sugerido dividir em três partes. Eu só gravei o midpoint. Quais são as outras duas? A gente chama de pinch. Pinch one e pinch two. Pinch? Pinch, é. Todas esses pontos de trama, que ele chama plot point, são pontos de trama. O que é que acontece num ponto de trama? A ação ganha uma direção nova. Acontece uma novidade. O que alimenta o movimento da ação são as novidades. São as novidades. Aristóteles dizia que elas são de dois tipos. Não sei que você descubra outros, mas para Aristóteles ele via na Sagrada Escritura dois tipos. Um ele chamava de peripécia. A peripécia é o movimento em que o personagem, geralmente o protagonista, está se dando bem e passa a se dar mal. Acontece uma coisa ruim com ele. Ou o contrário, ele está num sufoco e ele sai do sufoco. das duas maneiras é uma peripécia, do bom para o mal ou do mal para o bom. O caçador da arca perdida tinha uma peripécia a cada 2 minutos. Eu acho que o Steve Spielberg ficava junto. Caçador da arca. Ficava junto do roteirista dizendo assim, peripécia agora! Eu pensei um pouquinho mais, outra peripécia! Porque era uma coisa assim, até de vez em quando, na peripécia, parou para o espectador descansar, porque era uma atrás da outra. Uma é a peripécia. E a outra ele chamou de reconhecimento. Reconhecimento é a desocultação de um segredo, de uma coisa que não se sabia. Ou o personagem não sabia, ou o espectador não sabia, ou os dois não sabiam. Para ser melhor que o personagem não soubesse e fique sabendo agora. Porque, frequentemente, um reconhecimento conduz a uma pessoa. E uma peripécia, frequentemente, resulta num reconhecimento. Agora, as peripécias não são características dos filmes de ação só? Não. Toda vez que tá ruim e fica bom, não precisa ser filme de ação, pode ser um filme de um coitado, de um funcionário público que está numa situação que ele tem que pagar o aluguel, não sabe de onde tirar dinheiro, pensa até em assaltar alguém. Aí chega a notícia que ele, o bilhete dele foi premiado na loteria. Ele peça, ele estava perto, mas foi bom. O cara tem que fazer uma ação para resolver o problema. É o contrário. O cara tem que resolver o problema de alguma maneira. Ou então, aí ele está com tudo. O papel da loteria na mão, pô, ei, 500 mil. Aí entra um ladrão assim, passa para cá. É outra peripécia. Aí ele está no bom. É, não pode discutir. É outra peripécia. É, talvez. Ou em vez de, da loteria, um reconhecimento. Ele está sem dinheiro, aí chega o advogado e diz assim, ah, você recebeu uma herança da sua tia Guilhermina. O que é Guilhermina? Nunca conheci. Pois é, mas existe uma tia. Sua Guilhermina, pôr de rico, que te deixou a grana. Ele fica sabendo que a tia Guilhermina existiu e deixou a grana para ele. É conhecimento. Ficou sabendo de coisas que ele não sabia. Mas a peripécia, o espectador, ela funciona como uma pontuação, ou seja, ele entendeu uma ideia, mas aí algo muda e ele vai começar a aplicar essa ideia ou ele vai ter uma ideia em cima disso. É isso, as peripécias dos reconhecimentos animam o espectador. É, anima. Porque são as novidades que aparecem no decurso da ação. É. Se fica muito papo, ainda está na mesma coisa, o espectador dorme. É. Tem que vir uma peripécia ou um reconhecimento do rei agora. É. E agora o espectador tem que se ligar. É, porque ele se liga. É, aí ele se liga. Quando você assiste um filme, você vai com esse olhar? Não, isso é o seguinte. Você aprende essas coisas. E aí, quando você vai ver o filme, você começa a espontaneamente a identificar. Sem fazer força. No começo, talvez você não identifique imediatamente, depois você pensa no filme e diz assim, pô, aquilo foi uma peripécia. Uhum. Aí, depois de um certo treino, quer dizer, um certo hábito, você vê o filme descansadamente e vai vendo, porque é peripécia, reconhecimento, foi vendo. Normalmente, naturalmente. Você não precisa ter um sobressalto, peripécia. Aí pula na cadeira, reconhecimento. Aquilo Simplesmente rola. Os clichês te incomodam? É. Quando você descobre clichê, te incomoda? É, você vê que você vai ver. Que a maioria das peripécias e o conhecimento que você vai ver nos filmes são clichês. Que são usados, né, conforme as necessidades do motorista. Eu não recebi uma herança de um parente, você nunca ouviu falar, esse é um jogo usado. Eu mesmo, para dar exemplo, bavei clichê na minha cabeça. Tem um outro aspecto da trama que tem nesse livro, da que é quando está quase. O herói está quase conseguindo, né? Acontece alguma coisa que ele perde a possibilidade, né? Assim, é como se tivesse muito fácil para ele conseguir. Nunca pode ser fácil para o herói, sempre tem que ser complicado. Tem que ter um trabalho de época, né? Aí acontece uma peripécia contrária a ele. Mas isso... Por exemplo, a Maruja, os elevejeiros nisso, eles retardam o mais possível, sacaneiam. É. Fingem que vai dar certo, e não dá certo. Aí são os truques dos negócios, os caras que fazem isso a vida inteira, né? É a profissão deles, né? Aí eles inventam. Inventam mil coisas. Você, por enquanto, só tem que reconhecer, olha que espetáculo. Olha o que ele fez, ó. Me enrolou, me disse que ia me levar para cá e me levou para cá. Né? Porque você, como roteirista, você carrega o espectador para onde você quiser. Revela segredos, você esconde segredos. Né? Ah, tem... Segundo o Hitchcock, eu já falei para vocês, né? E tem as duas técnicas fundamentais de você contar histórias, o suspense e a surpresa. No suspense, você informa o espectador, de tal forma que ele fique com medo que alguma coisa aconteça, que os personagens não sabem, mas que você sabe. Quando você diz, assim, esse cara é bandido, esse cara aí, você está com medo, é bandido. Você não pode dizer. Não vai, porão. Isso é suspense. Surpresa é quando você não sabe. Aí, de repente, acontece, pô, mas o cara é bandido. Pensei que ele fosse bonzinho. O Hitchcock disse que a principal técnica para você contar a história é o suspense. E que ele usa surpresa às vezes para dar uma sacudejada no espectador. Mas a principal técnica é o suspense, é o espectador saber o que está acontecendo para ele poder temer pelo pior. Porque o espectador tem que ter medo do pior, ele tem que estar. Assim, porque se tudo está correndo, que é uma, feito uma maravilha, ele dorme. É. Ah, está tudo tão bem. Não, ele tem que estar assim. Céu, por exemplo, quando alguém quer fazer propaganda de alguma coisa, ou incentivar, filme que tem muita gente assim, um cigarro ou uma marca de refrigerante, o roteirista é informado disso? Você tem que colocar... Merchandising. Tem que entrar um dinheirinho para o roteiro. Essa tem a velha história. Se o patrocinador é o sabão português, o português tem que vender sabão. Se não der o dinheirinho para o roteiro, isso não põe. Vai botar sabão português lá, não vai ter sabão mais na sala. Mas o diretor pode mudar também. O quê? O diretor pode mudar. O quê? O roteiro. Ah, isso aí é uma briga de folhas. O que é que ele pode mudar, o que é que ele não pode mudar. Não pode, Mas não tem contrato de... O diretor não tem essa... Não tem. Não tem, não. Eles procuram se entender. Há poucos anos atrás, os roteiristas fizeram uma greve, porque queriam que os diretores pedissem permissão a eles para fazer as mudanças. No final, os diretores não precisam pedir permissão, mas têm que participar dos outros conselhos do que foi pretendo fazer as mudanças. Tem que participar. Tem que avisar o outro. Olha, eu vou mudar isso por causa disso. Você sempre pode dizer assim, não, mas aí vai dar errado, eu sempre tem uma margem de discussão. Né? Mas os diretores, de uma certa maneira, ganharam lá a queda de braço, porque os Rodrigues tinham feito greve, aí os diretores dizem, se fizerem tudo como vocês querem, aí quem vai entrar em greve somos nós. Quando os roteiristas fizeram greve, parou de ficar filmado, eles pararam. O diretor geralmente não sabe o que ele vai filmar, ele precisa do roteiro para saber. De bons roteiros, né? É, preferência. Não, diz que você pode ter o melhor equipamento do mundo, mas se você não tiver um bom roteiro, não adianta. Não adianta. Mas se você tiver um ótimo roteiro e tiver equipamento ruim, ainda assim será um bom filme. Diz. A questão é você manter a atenção do espectador. E é possível, eu ouvi também que existem programas de computador que fazem roteiros, você já ouviu falar disso? Sim. Eles não fazem roteiro. Eles concatenam o fato. Bora concatenar o fato. Eles ajudam. Teve uma época que eu vi vários desses programas, porque eu estava lá na Globo e a Globo quis que eu examinasse os programas e desse um parecer se valia a pena dar para os roteiristas. Eu conversei com os roteiristas viram com muita simpatia, ideia e tal, não sei quem estava começando. Eu me lembro de um que eu achei muito interessante, que qualquer pessoa pode criar uma história, num programa chamado Dramático, para você criar uma história. Aí então consistia no seguinte, o programa fazia perguntas para você e você tem que responder. Quem é o protagonista do seu filme? Plano de tal. Qual é a idade dele, onde mora, não sei o quê. O que é que ele quer da vida? O que é que impede ele de conseguir o que ele quer? Isso é uma coisa clássica de drama, né? É o desejo por alguma coisa e o obstáculo. Então você ia respondendo aquelas perguntas. Se tivesse uma pergunta que você não soubesse responder, você podia pular e ir para o seguinte, e depois voltar para aquela. Aí você tinha não sei quantas perguntas, um monte de perguntas. Quando você respondesse todas as perguntas, você apertava um negócio lá e o programa, plum, acelerava todas as respostas e fazia uma sinopse. Tinha história. A história com todos os elementos. Com todos os elementos que é necessário. Naturalmente, você tem que corresponder às perguntas, você tem que satisfazer o que pergunta. Está perguntando, se você não responder e for lá em frente, isso é uma porcaria de sinopse, né? Você tem que responder para valer. É um bom ponto de partida. É. Deixa gerar, já é mais fácil trabalhar em cima. Eu até como sou meio leso da cabeça, meio leso mental, né? Quando eu fui examinar o programa, o cara me perguntou em inglês, eu respondi em inglês. Aí fez outra pergunta em inglês, eu respondi em inglês. Aquela terceira pergunta, eu disse assim, pô, eu estou achando que a máquina está entendendo o que eu estou escrevendo. Ela só vai organizar o que eu estou escrevendo. Quantas vezes eu me escrevi em português? Não pode fazer mais do que isso. Aí a máquina perguntava em inglês, eu respondi em português. Eu não preciso de levar o que em português. E eles compraram os programas? Não, acho que não. Os roteiristas lá não se interessaram. Mas eu tenho um parecer favorável. Ah, é? Não deve ser barato também um software desse. É, não deve ser. Famoso dramático. Ele chegou com propaganda assim, de que era o melhor, estava fazendo muito sucesso. Chama dramática? Sim, é, dramática. Agora, o que ele faz, tem outros que fazem escaleta, né? Nós não falamos de escaleta ainda, mas depois que vocês tiverem essa estrutura, né, essa estrutura tem que resultar numa escaleta. Vocês têm uma história e têm uma estrutura. Agora você tem que escrever essa história dentro da estrutura. Então você vai fazer o primeiro passo fundamental da roteirização. A roteirização, propriamente dita, é isso. Chama escaleta. Você vai agora roteirizar. Ou seja, você vai ter que escolher as cenas em que as necessidades que você colocou no argumento ou sinopse sejam satisfeitas dentro da estrutura que foi estabelecida. Cenas de exposição. Qual é a cena de exposição? Shakespeare fazia assim, minha primeira cena de exposição é ser na praça do mercado, ter uma briga das famílias. Então você tem que fazer a escaleta contando assim, sumariamente, o que vai acontecer naquela cena. Você bota a apresentação do meu personagem, do Zé da Silva. O Zé da Silva, apesar do nome, é um homem muito rico e muito instruído. Fala 8 línguas, português, espanhol, inglês, francês, sueco, alemão, russo. Já viajou pelo mundo inteiro, mas ele tem um sonho. Ele quer ser jogador de beisebol nos Estados Unidos. Então ele quer fazer isso, porque o objetivo da ação dele. Aí você vai. Que cena acontece isso? Ah, ele tem uma namorada que explica para a namorada isso. Olha aqui, minha filha. Eu tenho que ir para os Estados Unidos porque eu quero ser jogador de beisebol. Eu quero jogar beisebol agora. No time do Marcel, que é o Pittsburgh Pirates, the Bucks, Buccaneers. É um time muito bom lá, eu torcia para ele porque eu estudava em Pittsburgh. Aí todo mundo lá torcia pelo time de Pittsburgh. E no ano que eu estive lá, ele foi campeão. Campeão do mundo. Porque nos Estados Unidos é assim, campeão de beisebol nos Estados Unidos é considerado campeão do mundo. O mundo é lindo agora. Nem mesmo universo. Se é campeão dos Estados Unidos é porque é campeão do mundo. Aí tem uma festa na rua, os carros buzinando, todo mundo enchendo a cara. Igual como o Brasil aqui ganhando a Copa do Mundo, igual. Só que era o Pittsburgh, o time de beisebol. Realmente o beisebol é o esporte favorito do americano. Né? O mais popular do clube é o beisebol. Ele bota a porrada na bola, que isso aqui. Eu sei. Nossa, faz as bases, né? Chama beisebol. Quanto mais homens colocar na base, completa, faz mais pontos. E a porrada na bola, quanto mais longe for, melhor. Porque o outro time tem que pegar a bola e queimar, né? Um jogador para interromper a ida nas bases. Então, um grande bater. Um para fora do estado. Babe Russell. Baby Russell jogava fora do estado. Nós aqui, questão de cativar o espectador é tudo. Eu estava pensando muito, por exemplo, ligado à questão da telenovela. Que na telenovela, na verdade, você pode ter três tramas, digamos, ou uma quantidade de tramas. Por quê? Primeiro, o número. a mente dos espectadores que assistem a telenovela é diferente também. Tem uma pessoa mais simples, uma pessoa mais sofisticada. Então, você tem que cativar pelas tramas o espectador. E há um limite do andamento da trama. Então, por exemplo, o pessoal diz, ah, no capítulo de amanhã vai ter o casamento da Joaquina e vai ter a fuga. É como você lê a sinopse da novela do jornal. Pedro deu uma surra em Maria. Paulo chegou e viu a senhora. Então, tudo isso tem que ser concatenado de haver um trama diferente para levar o espectador a assistir o programa. No fundo, o português vende sabão, é como eu digo. Então, isso tem uma técnica toda. Na novela você tem que conceber uma história épica, né? Porque é um folhetim. Folhetim é um gênero épico, né? Um gênero de narrativa romanesca. Aí você divide essa história que em núcleos. Então, a recomendação que a Globo gosta de dar para os autores é que eles façam núcleos que satisfaçam todas as camadas do público. Então tem um núcleo principal que geralmente é um núcleo romântico entre jovens. Mas pode ter o núcleo dos velhos, o núcleo das crianças, tem o núcleo dos ricos, tem o núcleo dos pobres, tem o núcleo. tem os. É verdade, agora você está falando, estou me lembrando das novelas, e sempre tem esses núcleos, sempre vai. É, para interessar todos, a todos. Todos os diferentes. É uma arte especial, uma arte especial. E aí você tem, por exemplo, o Gilberto Braga, né, ele, a novela dele tinha núcleo de pobre, mas ele não escrevia núcleo de pobre, porque o Gilberto Braga nunca conheceu o pobre na vida dele. Ele só escrevia os núcleos dos grandes filmes. E a grande colaboradora dele é a Bebo Bracelli, que escreveu os núcleos dos pobres. Então, por exemplo, ele preferia escrever os núcleos de personagens já adultos, mas com uma certa idade. Jovem, ele não gostava muito. Era o Sérgio Marques que fazia os núcleos dos jovens. Mas ele é que juntava tudo, o Roberto é que fazia, armava o capítulo, né? A cena do núcleo, a cena do outro núcleo. Faz sentido, né? Ficou a novela, né? Porque falando de Jeanette Claire. Jeanette Claire, quando fazia novela, ela dava meia hora o capítulo, ela fazia sozinha. Agora dura 50 minutos, 55. E é mais difícil, precisa ter colaborador que faça. Aí você dá o serviço do colaborador, no capítulo de novela é ditador, ele faz, ele distribui o trabalho como ele acha melhor. O Gilberto Braga distribuía por núcleos, por filmes núcleos que ele não gostava de fazer. Então ele dava aquele grupo de colaboradores sozinho. Mas como é que eles enredavam? Né? Como é que a trama. Ele fazia. Mas os jovens eles faziam só parte do roteiro. Então. Parte da cena que dois e nove. Só a cena. Que a gente não teve aqui, essa vai ser a nossa última aula, a cena, a construção de cena. Porque o núcleo do roteiro, a unidade elementar do roteiro é a cena. A unidade elementar do diretor é o plano, é a tomada, mas o roteirista é a cena. O outro já não se preocupa com a tomada. Ele tem que se preocupar com a cena, então tem que escrever cenas. É isso que a gente vai ver, é o assunto da última aula. Na próxima aula teremos outro assunto, personagem. Que é personagem, construção. Agora você falou um negócio muito engraçado. Na idade. O diretor é o plano, acho que vem aquela história do Glauber Rocha, não sei o quê, aquele diretor que tinha mania de fazer com os dedos assim, para estabelecer o plano no caso. Todos os diretores. Então são, como se diz? Todos os diretores são assim. É. Estou pegando um close dela. É. Se eu faço aqui, eu pego assim. É. Assim só o plano. É assentado aqui. Só. É. não sei se eu já não posso esquecer que a nossa continuação, a gente vai interromper agora. Sim. Aí 2 de março, 9 de março. É. Logo em março a gente tem sequência. E é legal que nessa parada que a gente tem, vai dar para avaliar os dois encontros. Claro. Já estão gravados. É. E amanhã é, e já dá tempo de vocês escolherem histórias. Isso. É. Porque para a gente entrar numa coisa mais concreta, é, tem que ser legal é com as histórias de vocês. Sabe? Porque estou falando de uma bibliota, por isso que não sei qual é a minha. Não precisa aula de ninguém, nós estamos sabendo. Né? É. Mas as histórias de vocês a gente precisa ver. Discutir, quer dizer, se vocês puderem trazer dia 2 uma historinha que vocês não precisam de. É, não vou ser para um americano dizer assim, é proibido trazer história própria. Mas os americanos têm uma certa razão, que o melhor é começar escolhendo uma história que já existe. Uma história que tenha potencial dramático, que tenha rendimento dramático, que tenha um bom clima. Eu vou avisar, primeiro que eu vou perguntar qual é o clima. Ah, não tem clima. Como você vai fazer essa história? É uma história. É, e a gente vai ter duas, né? Personagem de cena. Aí vai estar acontecendo o seu lançamento, de repente uma ideia. E depois a gente uma continuação. Esse livro, o senhor não quer vender para mim, não? O quê? Ele vai lançar, por isso que ninguém começou. Mas eu quero um antigo mesmo. Ah. Só tem medo. Agora, se você pedir para esse ano, pessoal, tem 200 paus. O que você acha? 200 pau? Porque está esgotado, está sumido. Mas vai aparecer de novo agora em março. Só nem disse lá na estante. Esse aí eu guardo de lembrança. O único que eu tenho é esse. É, vai ser 15 de março? Não, é 15 de março o lançamento? 15 de março é meu aniversário, eu não sei quando é que vai ser o lançamento. É, porque eu queria ler, assim, seria bom ler até a aula, né? Pra gente ter uma mais solidez na tua... É, tô deixando ver se aparece aí essa nova edição para vocês. É. Se não, eu fotografei ele inteiro, eu não. Um cara fotografou para mim. Eu tenho todo fotografado, né? Não, o computador. Não é tempo bom, não tinha PDF. É muito bom de ler. Então vamos, né? Uhum. O senhor está bem? Tá. Eu vou só descansar um pouquinho para. Tá. Quer mais um suco? Impressionante, senhor. Como é que você se define politicamente? Eu? É. Bom, eu sou um livre pensador libertário contracultural de esquerda, que, como sempre, a maioria da contracultura é... É, porque tudo que você falou é de esquerda. O quê? Tudo que você falou é de esquerda. Contra a cultura de esquerda, libertária de esquerda. É. Então tudo está associado a. Meu pai era comunista. Por isso que meu nome é Luiz Carlos. Foi homenagem ao pai. Ele também. É. Os Carlos velho é tudo. Ah, mas aí eu me cruzei. Aí o quê? Eu me tornei existencialista. Fiquei fã do Sartre. E depois do Sartre, eu conheci a contracultura. Fui existencialista um tempo. E como disse Norman Meyer, a contracultura era o existencialismo americano. Mas... bem mais maluco, né? O existencialismo francês era mais intelectual, mais comportado. A contracultura é mais desbandeirada. E eu tenho, com a contracultura, vieram muitas influências. Né? esquisitas, inclusive o pensamento oriental. Sim. Né? Eu sou um grande admirador do zenismo. O senhor medita? Hã? Medita? Pratica meditação? Não pratico meditação, a não ser o dia inteiro. Essa é uma definição maravilhosa. É. Isso foi um dos mestres que eu li que disse que tem que meditar o dia inteiro. É, isso aí. É isso aí. Você já assistiu Easy Rider Sem Destino? Ah, sim. Quando foi lançado, eu escrevi sobre o Easy Rider. Escrevi sobre o Easy Rider. Vou procurar isso. Hã? Vou procurar. É, eu acho que eu publiquei num dos meus livros. Eu escrevi na última hora, quando eu estava na última hora. Foi quando o filme passou aqui. Mas eu acho que eu botei num dos meus livros, não lembro qual agora. Porque ali tem um... Tem um grupo de pessoas aí, um amigo meu, tudo está querendo fazer umas reuniões com filmes daquela época, sobre nossa cultura, hippie. Teve um filme que me tocou muito, que era So Far, So Close. Um filme que me tocou, que até hoje eu escolhi, não sei porquê. So Far, So Close. Tão perto, tão longe. O filme é alemão, traduzido assim em inglês, né? Mas é alemão o filme. Ah, é alemão. Como que é? Do anjo Cassiel. Ah, eu lembro. Que cai do céu. Isso, é. E ele vive o drama da... É. Faz tanto tempo que eu assisti. Mas qual era o drama que... Não, eu preciso relembrar. Eu vou rever esse filme pensando no que você falou. Não, porque é um anjo que quando ele cai aqui, ele... O anjo Cassiel. É. Se envolve com o drama humano. É. Então ele se torna algo humano, quase. Ele vive nessa dualidade entre estar no mundo humano e no mundo angelical. É. Eu me lembro de trechos do filme só. Engraçado, quando o clímax, eu tentei ver filme pensando no clímax. Eu consigo ver todas as etapas, mas o clímax eu não consigo ver. Então você perdeu o filme. Não, eu não consigo perceber que eu estou no clímax, porque eu estou vivendo o clímax. Aí eu entendi assim, o clímax é quando eu não consigo perceber que é o clímax. Porque eu estou assim. Eu estou vendo uma série do Netflix que eu estou adorando, que é o... É de um professor... É uma série espanhola. Chama... Mebi, é de um professor espanhol. É maravilhosa a série, ele dá aula de filosofia. E aí no final, assim, eu não vou perder o clímax, não vou perder o clímax. Daqui a pouco eu estou lá chorando. Quando foi o clímax? O clímax se envolveu, né? Não, essa questão. O último capítulo foi. É questão do envolvimento do espectador. Você quer ver? Esse esquema, essa estrutura em televisão, ela deve ser aplicada para cada episódio. Sim. Não é para a história toda. A história é folhetinesca, é narrativa, é um monte de coisa. A expressão dramática é determinada por um período específico de tempo em que você fica assistindo aquilo. Então é um episódio. É um filme, um episódio, um capítulo de novela, é uma... Você começou a assistir e vai até o fim. Claro que tem um DVD, Netflix, você interrompe no meio e vê o resto depois, pode ter tudo, mas não é a posição dramática legítima, claramente dita, você começar do começo e até o fim. É que aquele envolvimento dele. Se envolver e até o fim. Eu por usar da minha adolescência, assim, né? Me lembro do Cine Brasília, em Brasília, né? É um cinema que foi construído projetando. Tinha uma sessão às 7:30 e outra às 9:30, né? Então, Brasília dos 60 se encontrava lá. No Cine Brasília, eles botavam um taco num pedaço, aí as cadeiras iam para o outro. Depois... E o cinema foi construído tendo aquelas projeções. Assim. Eu me lembro, assim, que de ficar agoniado durante o filme, para saber como é que o cara ia terminar aquela história, né? Não, eu ficava assim, será que ele vai conseguir fechar essa situação toda? Né? É, um filme que o americano adora ficar sugerindo que ele não vai conseguir. Mas deixar o espectador bem aflito. Porque o espectador que está aflito fica atento. Se não está aflito, fica desatento. Prender o espectador tem que dar um pouco de atenção. Só apresentar minha sobrinha. Boa noite, gente. Boa noite, nosso grupo está apresentando a gente. Roberta. Esteban. Bona. Professor Luiz Carlos Marcel. Luiz Carlos Homem. Úrsula Meire. Tudo bem, gente? Essa é a Roberta. Sobrinha da Cássia, minha sobrinha. Filha do irmão da Cássia. Passando os dias, né? Ajudar, melhorar um pouquinho. Estou curtindo essa vista, né? É, né? Aproveitando. É. De quebra. O sotaque não é daqui, não, é de novo. São Paulo. Todos nós somos de São Paulo, do Rio, mas nós somos de. Ah, é? Imagina. Ah, é? Parte de sustentabilidade alguma. É. Precisamos de mais engenhos. Uma dessas sériezinhas, eu esqueci o nome do autor do Seinfeld. Ele tinha a série onde ele representava ele mesmo. Eu adorava essa série. Não do Seinfeld, do autor. Como é que chamava? Você lembra aquela sériezinha? Não. O autor que escrevia o site, ele fazia uma série onde ele era o personagem. Como tem série hoje em dia, né? Não! São séries boas, viu? A qualidade melhorou muito. Sim. Ele está falando de uma série de filosofia boa. Ah, Merlin. Merlin. Ah, é? É. Boa. Eu adorei isso. Ele misturou filosofia com educação, para mim. Você também vai gostar. Com certeza, e o professor é um libertário, assim, um cara extremamente irreverente, extremamente provocador, sabe? O tempo todo. E as situações são muito criativas. Tem várias séries boas. Qual outra série? Quais o quê? Ah, Larry David. Eu gostei muito de. Eu gosto muito de Game of Thrones, que é uma série um pouco forte, né? Não sei se você conhece Game of Thrones, não sei se gosta ou não. E House of Cards eu também acho. Eu gosto de House of Cards. E Breaking Bad também, porque todo químico tem que ver Breaking Bad. Curb Your Enthusiasm. Com Larry David. Curb Your Enthusiasm. Com Larry David. Larry David foi o que escreveu o Simpson. E esse Curb Your Enthusiasm, ele representa ele mesmo. E ele é de um cinismo, uma irreverência, que me agrada muito. E aí são histórias sobre o nada, que me agrada mais ainda. Ele fala tudo, ele não tem limites para falar tudo que ele pensa. É, só ele, não tem história nenhuma, ele sai falando abobrinha, só que aquilo é capacidade. A esposa dele que sofre as consequências. Você falou sobre esse tipo de não ter roteiro, né, de falando. É, tem isso. É um leve dele, muito interessante, muito interessante. Botei em comparação com a gente, é igual a referência bibliográfica. Tem aquele fulano que fala, fala, fala, mas não fala de onde ele tirou aquilo. Então, quando você fala, a primeira cobrança que tem. Quem foi que disse isso? Quem foi que falou? Por que você está falando isso aqui? É como tem um livro, né, do professor Espectroscopia, esqueci o nome, é um cara do Rio Grande do Sul. Eu fiquei embasbacado, porque ele escreveu o livro e não tem uma referência bibliográfica. Aí ele falou, eu escrevi em base da minha experiência ensinar isso para os alunos. Mas eu acho isso válido, porque você não pode, tá bom, você trabalhou, época enorme, mas você tem que ser também. Por exemplo, aqueles professores antigos da gente, eles botavam Peter Debye, 1930. Então, assim, eles caras andavam o terno dele com os papelzinhos todos. Então, quando ele começava a aula, ele botava o nome do cara que criou a teoria e botava uma data. Então, não dizia mais nada, mas botava. Parecia legítimo. Tinha conteúdo, mas tinha... Agora, esse outro que diz que é só a experiência dele, enche de fórmula, enche de coisa. Delira ali à vontade, mas de onde ele tirou? Tem muito plágio nesse meio também, né? Tem. Tá, sim. No roteiro, né? Tem muita gente copia ideia de outro. Isso aí é a lei do chacrinha. É, na televisão nada se cria, tudo se copia. Mesmo que quando vocês começarem a escrever seus roteiros, se o roteiro tiver uma primeira versão inteira, tem que levar lá no, na Biblioteca Nacional. E registrar. Porque se plagiar, está lascado. Pode ser processado e lá tem a data direitinho. É, a história do Egito, funciona no Gustavo Capanema. Décimo andado, décimo primeiro. Eu sei onde é. ISBN, não, porque você registra. Mas pode também mandar por e-mail também, não é um registro? Tipo assim. Não sei, não. É. Quais são as outras duas? Outra Úrsula é a Úrsula Le Guin. Você conhece? Não. É uma autora de science-fiction maravilhosa. Eu lembro Úrsula daquela Le Guin, que fez o primeiro filme, o James Bond, a Úrsula Andress. Úrsula Andress. Ah, você não conhece? Ah, essa sim. É a atriz, é. Atriz, é. Eu fiz teatro com 10 anos, mas ainda não sou de Lúcia. 10 anos? Tem gente que gosta de escrever ou quer escrever e acha que roteiro é uma coisa que pode dar dinheiro, mas dinheiro é escrever. E tem algum fundo? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Tem alguns casos que dá, mas tem outros que o roteirista está morrendo de conta. É como contador. Mas bons roteiristas podem não ser reconhecidos também. Porque é muita política. Muita política. Na Rede Globo também, né? Ah, principalmente na Rede Globo. Depende da pessoa. E também na Rede Globo. Por exemplo, tem núcleos da Rede Globo que são penetráveis. Porque a panelinha está formada, não é isso. Você pode ser um gênio. É que nem é viável, na verdade. Você pode ser um gênio do roteiro, mas.